Esse é o nosso universo. Esse é o nosso momento. Porque minha cabeça pedindo um rap pesado que explode os falantes, descobrindo que a vida é mergulho mais fácil da minha, um tsunami que transborda por todos os cantos, por todos os palcos por onde passamos, que emerge, que reflete sobre aquilo que estamos buscando. Quem corre sozinho tem menos problema e resolve no mesmo instante, mas o coletivo, se tem objetivo, se torna bem mais gigante. Se chega o salve, não pode impar, se prepare-se para o combate. Em cima do muro não pode, terreno fértil para covardes. Se você quer chegar mais longe, aprenda com erros passados. Valores subtraídos transformam homens em ratos. Dedos apontados, quem é quem? Julgamento falho. Seus likes comprados por hype surtiram um efeito contrário. Eu, oxigênio pra vida, uma companhia que te ilumina. No desespero de emocionado, escolhas se tornam feridas. E a vida é vida que segue, né? Então pega seu bonde, recolhe os pedaços que estão do seu lado e construa uma nova ponte. Explode, explode, explode sua cabeça e os alto-falantes. Explode, explode, explode sua cabeça e os alto-falantes. Explode, explode, explode sua cabeça e os alto-falantes. Explode, explode, explode sua cabeça e os alto-falantes. Quem corre sozinho tem menos problema e resolve no mesmo instante, mas o coletivo, se tem objetivo, se torna bem mais gigante. Se chega um salve, não pode limpar, se prepare-se para o combate. Em cima do muro não pode, terreno fértil para covardes. Se força quer chegar mais longe, aprenda com erros passados. Valores subtraídos transformam homens em ratos. Dedos apontados, quem é quem? Julgamento falho. Seus likes comprados por hype surtiram um efeito contrário. Explode, explode, explode sua cabeça e os alto-falantes. Explode, explode, explode sua cabeça e os alto-falantes. Explode, explode, explode sua cabeça e os alto-falantes. Explode, explode, explode sua cabeça e os alto-falantes. DJ Flow. Explode, explode, explode. Vixe. Explodiu.